Polícia 08, deixa para nível de voo 07050. Linha 313, deixa para nível de voo 060. Ah, 060 agora, será que é que A sala de identificação, via chegada BF, desça para o nível de voo 070, ajuste na 017. BOF 070, 617. Oi, Salvador, boa noite. Minha 310, não está no ponto de salão, 017. Puxando a 310 autorizada, linha de colapso 10, vento 1, 60 graus, 59. Turno 5, chama centro Recife na frequência 128.35, alterno 123.8. 12235, 238, 838. Eu estou com 200 no ar. Eu estou com 200 no ar. Eu estou com 200 no ar. Eu estou com 200 no ar. Eu estou com 200 no ar. Eu estou com 200 no ar. Eu estou Prato, boa noite. 4235 autorizado, final do procedimento LSX-8. Pistão na 0, deixa para 2.000 pés, reporte confiabilizado. 2.000 pés, reportagem estabilizada. Azul 4235. Comandante, China 63, 10. China 63, 10, contato radar na decolagem, suba a via saída da PUCA, nível de voo 350. PUCA 350, 10. China 63, 13, desce para o nível de voo 050. 050, agora, China 63. Olimpo 08, desce para 4.000 pés, e ajuste na 097. Para 4.000, 07, 08. Shoot 20 maintain position. Alright, hope position holding short, American 230. China 63, redução de velocidade 2109. Autorizado o final do procedimento LSX Free, pista no zero, desce para 2.000 pés, o ajuste permanece, reporte com estabilizado. Desce para 2.000 pés, permanece estabilizado, 08. China 63, 13, desça para 4.000 pés, redução de velocidade 2009. Aí 209 agora, China 63, desça para 5972, desça para nível de voo 050, redução de velocidade 2109. Ok, nós já estamos há muito tempo com 200, baixando para 5.000. Estabilizador, azul 4235. Azul 4235, complete final do procedimento, chama a torre na frequência 18 do sinal 95. 285, obrigado, boa noite. Boa noite. Foi Salvador, boa noite, azul 4235, 2 milhas do Índia Sierra. Azul 4235, ciente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando 4235. Azul 2782, solo 35, táxi à direita, chamando 21, sinal 9, solo. À direita, 219. Azul 6313, vou traçar para sequenciamento, mantenha para 215, seu limite ao curso do localizador. Sim, então, mantenha para 215, limite ao curso do localizador, sinal 6313. Azul 4235, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 80 graus, meia do zero. E pouso no zero, azul 4235. Chinar 6313, redução de velocidade 1809. 180 agora, Chinar 6313. Chinar 6313, o tráfego que procede encontra-se a meia dúzia de milhas com grau de speed de 1709 em redução 1P3. Ok, Otão, faz demais, Chinar 6313. Okay, Chinar 6313, clear to line up and be ready for takeoff immediately when you are cleared. Okay, line up, we'll be ready, Max 230. Qualidade com curva à esquerda na proa 145, reporte contabilizado, deixa 2.000 pés, ajuste permanece no 097. Ativo 17, proa 170, 2.000, está livre, reporte contabilizado, Chinar 6313. Chinar 6313, curva à esquerda na proa 135. 135, agora Chinar 6313. Go 1888, call for identification, Viable 5, descend flight level 050 QNH 1017. Base autorização, Olimpo 08. A 4.000 pés, o ajuste na 097. 4.000 pés, 17 aí. T5972, operação para sequenciamento, mantenha para 215, seu limite ao localizador. 215, localizador. Nós estamos com 160 vai, não adianta não. Negativo, mantenha para. Ok, mantenha para pro. Estabilizado ali a Chinar 6313. Chinar 6313, complete o final do procedimento e LS X-Ray, chame a torre na frequência 198 do sinal 95. 235, obrigado. Só para o Chinar 6310. Pode chamar o Chinar 6310. Estabilizado LS, agora 1 milha de duna. 85. 2545, 2545, boa noite, 6310. Boa. Controle, o Rio pode seguir o perfil, nós estamos com 150 mais de IAS, de indicado. 5972, foi instruída a curvar à direita sobre a operação. Confirma a proa que está mantendo? Não, foi instruída a curvar para a proa 215, é a que nós estamos mantendo. Sim, a gente mantém a proa 215, limite ao curso do localizador, aguarde novas instruções de controle, mantém a fraseologia, por gentileza. Parque American 230, equipe PAS 2003, 2007, Raise a contact on the patch of climb flight level 360 via Momo departure. Momo to 360, American 230. Autorizado à direita, depois vai até a Taxi Delta, chame para cruzamento da pista em uso, Michu. 1155, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexuei, pista 1.0, reposte contabilizada. Ok, esquerda, 155, 2.000 pés, ele é sexuei, reportagem estabilizada aí. Itália 313, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 70 graus, 5 nós. Livre pouso, por CNR 6313. Estabilizado com a pista disso. 5972, completo final do procedimento LSX Ray, chame a torre na frequência 1985. 2495. Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5472, continua a aproximação, vai autorização de pouso do pistão zero. Rio se autorizado o cruzamento até o parque militar, ao estacionar a frequência dele. Muito grato, 08. Achará 6313, solo 45, livre direita, chão 121, decimal 9, só. 129, obrigado. Portal Line 230, contact Recife Center on frequency 125.45, backup 126.85. Sim, copy 1-2-5-4-5 for the primary, taking the secondary. Secondary 126.85. 12685 for the backup. Thank you, American 230. Number 29F, 1-0-1-8-8-8. 1-8-8-8, complete final approach, contact tower in 118.95. 118.95. Bora só, agora, bom dia, eu vou 1888, on the final approach. 1888, clear, 21 azul, wind, 170 degrees, 6 knots. And runway 1-0-1-8-8-8. Salvador, azul 4980, pronto para decolagem, ponto 0.0. Azul 4980, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1.60 graus, 8 metros. Autorizado alinhar e decolar, pista 1.0, azul 4980. 0 com 1.0 no 7, já que pelo jeito somos o número 1, seria possível para o externo, Tereza? Negativo, externo, autorizado o Arduna. Arduna, obrigado. Azul 4980, decola 07, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4980. Controle Salvador, azul 4980. Salvador, azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, azul 4980. Salvador, boa noite, voo 970, formação Bravo. Voo 970, acione identificação, autoriza a chegar da Bomed 1, foi ITAP, descendo para o 050, ajuste na 097. Identificou, voo ITAP, descendo para o 050, Bomed 1, voo 970, obrigado. Xerai 6224, autorizado final do procedimento da SX-Ray, desce para 2 mil pés, sem restrições, reporte com a estabilizada. 2 mil pés, 1017, reportará estabilizado, sem restrições, 6224. Azul 4980, chama o centro Recife, frequência 12545, alternando 2085. 2545, 2085, azul 4980, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, 3305, ponto estará pronto. 3305 autorizada, leve decolagem, 1800, 1200. Alinha decola, 3305. 23, acione identificação, autorizada a chegada BOMF, desça para o nível de voo 060, ajuste no 017. Estabilizado LF6224. LF6224, completo final do procedimento, torre 1 no 8 do sinal 95. 18.95. 3305, decola 18, chama o controle de frequência 120 do sinal, correção 1 do lado do sinal. 398, boa noite. Salvador, boa noite, tá? 3305. São 3305, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, sai da boca. Ok, salve para 330, tá? 3305. 2624. 70, autorizado final do procedimento elétrico X-Ray, desça para 2000 pés, resposta confiabilizada. 2000. Nível X-Ray com 1017, né, eu posso estar avisado 970. Tio, Golden 723, a forma que foi para o voo no 970. São 3305, autorizado no ar, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 3305. Xerém 224, só nós 21, táxi direita, chama 21, vê sua nave, só. São 21. 723, deixa para 4 mil pés, o ajuste é 907. 907, 9723. Salvador, boa noite, San 3178, descendo para 150, a informação é a Brabo. San 3178, aciona identificação, via tirada BOMED 1, desça para o nível de voo 050 e ajuste no 017. BOMED 1, 050, no 017, San 3178, intenção é o ILM. Presente. San 3605, chama centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, boa. Boa. Salvador, boa noite, geral 973. Geral 973 está autorizado, linha área decolada. Pistão 0, vento 1, 8, 0 graus, 8 nós. A linha decola 09973. Coluna 723, autorizado o final do procedimento pela X-Ray, desce para 2 mil pés, reporte ponto estabilizado. 32 mil, autorizou o final da X-Ray, formarei uma 723. Estabilizou 1970. Plano 970, compartilhado o procedimento, chame a torre na frequência 118.95. 285, 970. Controle Salvador, 3173.